Sucesso do Maisinho, o rei da bregadeira. Que dali, que dali, que dali, que dali, que dali, que dali, dali, vai. Vem no balanço, no movimento, hoje a bregadeira e vem. Alto-falante batendo, o volume já tá estourado. Mede agudo no quilo, o grave chegando pesado. Na batalha de paredão, tá rolando fogo cruzado. Só tem popa gigante disparando pra todo lado. 5, 4, 3, 2, 1. Dei, dei, dei, tum, dei, dei, dei, tum, dei, dei, dei, dei, dei, dei, dei, tum. Atirando, atirando com bumbum, atirando, atirando com bumbum, atirando, atirando com bumbum. Vem que vem, vem, vem, vem, vem. Atirando, atirando com bumbum, atirando, atirando com bumbum, atirando, atirando com bumbum. Que vai, que vai, que vai. Dançando, dançando, vai. Dançando, dançando, vem. Que vai, que vai. Que vai, que vai. Novo sucesso do Maisinho, rei da brigadeira. Essa tá no DVD ao vivo em Guarulhos. Vem comigo assim. Alto-falante batendo, o volume já tá estourado. Mede agudo do quilo, o grave chegando pesado. Batalha de paredão, tá rolando fogo cruzado. Só tem popo gigante disparando pra todo lado. 5, 4, 3, 2, 1. Dei, dei, dei, tum. Dei, dei, dei, tum. Dei, dei, dei, dei, dei, dei, dei, tum. Atirando, atirando com bumbum. Atirando, atirando com bumbum. Atirando, atirando com bumbum. Vai que vai, vai que vai. Também. Vem comigo assim na contagem, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Dei, dei, dei, tum. Dei, dei, dei, tum. Dei, dei, dei, dei, dei, dei, dei, tum. Atirando, atirando com bumbum. Atirando, atirando com bumbum. Atirando, atirando com bumbum. Bate, vai, bate, vai, ó. Que delícia! E ameaça, mulher! É sucesso, é moral e o povo gosta!